Paulo Figueiras, presidente do Oliveira do Hospital, contente no final de uma partida emocionante até mesmo ao último penalti. Sim, é verdade, foi, custou muito, foi doloroso, mas no final, sabe-nos, foi uma grande satisfação que nós tivemos hoje, uma excelente vitória, dedicá-la aos adeptos, aos sócios e simpatizantes do Oliveira do Hospital, dar uma palavra a estes atletas e à equipe técnica que têm sido brilhantes e foi uma excelente vitória porque nós estamos a passar por um momento difícil em termos financeiros e isto vem nos ajudar, foi um fogo muito grande. E agora, o que é que esperam que apareça no sorteio? Eu não sendo benfiquista, mas queria o Benfica. Era uma forma de nós podermos encher o nosso estádio. Era uma forma também de em termos de receitas, vir ser uma mais-valia para o clube. E era aquilo que eu pedia, pedia um grande. Independentemente de... Que se não for o Benfica, que seja o Porto ou o Sporting. Não é esse o campeonato do Oliveira, naturalmente. É a terceira. Na terceira tem havido alguma irregularidade. Um Oliveira a jogar melhor fora do que em casa. É uma equipe muito irreverente, mas com a falta de algum jogador que pense a equipe. Esta é a equipe que de facto, desde o início, mereceu a confiança. Sei que já apareceram algumas alterações, houve algumas alterações. É mesmo assim ou... Não, é a equipa, é esta que se vai manter até ao final do campeonato e é com estes jogadores que nós vamos lutar pelo nosso objetivo até ao final do campeonato. O treinador está satisfeito com a equipa, é um facto que nós perdemos de 6 pontos em casa. A equipa cheia com muita ansiedade, ao contrário de hoje, também pelo o nosso adversário ser de maior calibre, também foi mais uma motivação extra, mas... Eu acho que nós precisamos de uma derrota ou de uma vitória em casa, quando essa vitória aparecer eu estou convencido que não é só fora que nós ganhamos, nós também conseguimos ganhar em casa e se Deus quiser ganharemos no próximo jogo. Ok, obrigado, felicidades e parabéns. Obrigado.